nós fazemos questão de assinalar este dia, não é? Eu, quando vim para a cooperativa, foi uma das coisas que eu achei que era importante comemorar, assinalar, acima de tudo, não é? Porque a cooperativa já está neste território, como disse, há 55 anos, com alturas diferentes de vida, mas neste dia fazemos o seguinte, temos também preços muito competitivos para que a pessoa perceba, tentamos sempre junto dos nossos fornecedores ter os melhores preços para depois dar os melhores preços ao cliente. Efetivamente a cooperativa tem uma política de preços muito própria, não é? Porque o objetivo da cooperativa é efetivamente prestar o serviço aos seus associados da melhor forma. Inclusivamente tentar vender os produtos ao melhor preço. Investiu-se em 2016, valor, desde que estou na cooperativa, bastante avultado aqui no supermercado. Investimos este ano também na loja agrícola da zona industrial e para o próximo ano, deixo de dizer que a nossa prioridade vai ser investir em Erganil, não é? Estamos a tentar negociar mais terreno, não é? Essa é a nossa prioridade para 2020. Contudo, prioridade é sempre manter práticas promocionais atuativas, bons preços, a cooperativa continuar a ter a vida que tem. É uma política de preço implementada e que existe na cooperativa.